E está começando mais um Vortex Nerd. Vortex Nerd. Vortex Nerd. Oh my god. Oh, e agora quem poderá me defender? Eu tenho algo a dizer, explicar pra você, mas não garanto, porém. E sejam bem-vindos, seres perdidos do espaço, a mais um Vortex Nerd. E hoje nós estamos sem tema de novo, porque quer, se eu defino tudo nessa porra. Eu estou. Foda-se, né? Acabou. Eu estou com o Luigi. Galera. Eu estou com o Alex, o Leão. Oi. E, não, com... e com o Sasuke do J-Wave. E aí, galerinha? O cara que fala de dorama com o Juba, porque senão ele fica sozinho. Quem? O Juba ou eu? O Juba. Porque o Cal não gosta de dorama. Não, tem mais gente que gosta de dorama e grava com a gente de vez em quando, assim. Mano, mas em geral hoje em dia só nós dois, não. Mas é porque a gente pegou uma pauta pra ir mais rápido. Então só duas pessoas, vai rápido com a beleza. Então a gente tem tipo 6, 7 dorama gravados, entendeu? Tem que fazer, a gente manda. Um dorama ali. E agora eu posso fazer um jabá a mais? Agora a gente tem um de cultura japonesa, entendeu? Também é só eu e ele. Olha, sério? É, a gente tá falando sobre Hikikomori, a gente tá falando sobre. A gente gravou um de regiões japonesas, explicando por que o Japão é dividido em 42 províncias. Porra, que do caralho. Eu não consigo dividir aquela porra em 4, os caras dividem em 42. E a gente fala de escola japonesa, como funciona, o que estão usando, do vestibulinho, enfim. É, de novo, nessa pegada de só dois, porque vai mais rápido, né? Aham, que do caralho, velho. Então tá no post também aí. Quem ter só acesso, eu recomendo. Não escutei ainda, mas eu recomendo minha filha. Minha filha número 4 ouviu e disse que é muito bom. Silvio Santos é um cara muito louco, velho. Quando eu crescer, eu quero ser o Silvio Santos. Eu quero ter uma casa em Los Angeles e uma conta vitalícia do Netflix. Ah, a conta vitalícia do Netflix é boa, né? Melhor que a casa em Los Angeles. Fica fácil, né? Aí fica fácil. Sabe o que eu vou querer em Los Angeles? Praia, etc. Se eu tenho Netflix em casa, né? Exato. Vi Netflix, também quero ganhar uma conta. Fazendo propaganda de graça. Será que ele assistiu Demolidor, o Silvio Santos? Não sei. Não tá parecendo ser muito a cara dele, né? Ele curtiu Breaking Bad, né? Ah, eu acho Breaking Bad uma bosta, né? Porra! Ele acaba de fazer muitos inimigos, hein? Acaba de fazer muitos inimigos. O que é comum, eu também acho o Mario uma bosta, quero lembrar a todos. Nossa, mano. Você tá atacando a população, metade da população do mundo fala que a Marvel é uma bosta também, fodeu. Não, eu gosto da Marvel, eu não gosto da DC muito, só gosto do Batman. Esse cara é do contra, é possível, esse cara mas é do contra. O pessoal que gosta da DC também nem sabe o que é podcast, né? É só velho, é só... Entre Marvel e DC, se tiver escolhendo um, escolho o Marvel. Nunca mano, a galera que curte DC é tipo a torcida do Santos, tá ligado? É só velho, mano. É só velho. É só viúva do Pelé, eles são viúvas de, sei lá, Cavaleiros das Trevas. Ah, tá ligado, só que é mesmo. Mas assim... Agora falando sério, o problema da DC, assim, são coisas que funcionavam bem na década que a DC era boladona, mas que hoje é sem graça. Por exemplo, acho muito sem graça o Superman não ter um vilão de verdade. Já tentaram fazer, mas não tem. Aliás, o Superman é muito sem graça pra começar. Ele é um personagem roubado, né, cara? E isso tira um pouco a graça dele. Sempre tem uns babaca que faz, ah, Goku vs Superman, mas aí os caras que falam que o Superman ganha porque o Superman é feito pra ganhar de tudo e todo mundo. Sim. Não tem sentido, ele vai ganhar tudo do Goku, mesmo que eu acho que não deveria. Mas... Tem um personagem que ganha fácil do Goku. Ah. A Feiticeira Escarlate. Feiticeira Escarlate, ela é roubadinha também, né? Exatamente. Mais roubada que o Superman, só ela, velho. É que o Superman, ele é roubado de um jeito bem Ford, né? Fast Ford. Bem, vou dar porrada, você vai ficar quietinho. E você não vai fazer nada em mim. Se fizer, eu pego um solzinho ali e te espanto. Então, ela é roubada no nível eu consigo foder a sua história. Não existe mais sol. E agora? Se fode aí. Exatamente. Ela consegue tirar o sol. Morre um monte de gente. Inclusive ela. Mas foda-se, matei Superman. Mas ela consegue zoar a realidade, então ela consegue ficar viva. Ela maluco, consegue. Se ela conseguiu ter relação sexual com o Visão, ela consegue qualquer bagulho, cara. Fora que ela é um Olsen, né? E ela ser uma Olsen com carisma já é um negócio a mais. É verdade. Já entra na ficha dela, tá ligado? Ser um Olsen com carisma. Só que então, a gente tinha uma notícia principal pra falar, que é que foi revelado, foi anunciado um filme americano do Naruto. Nossa, meu Jesus. Você me chamou pra isso mesmo, não? Pela Warner. Então, calma, cara. Fui trollado já. E muita gente tava, caralho, vai ser o Dragon Ball Evolution 2, tá ligado? Vai. Fudeu a Mariola, não sei o quê. E eu tava conversando com o Luigi antes da gente pensar em gravar, né? E o Luigi, ele mandou uma imagem que eu quero compartilhar com os senhores. Ai, meu Deus. Que é quem seria o elenco do Naruto. Ah, não. Mas o elenco é o de menos. Não. Por favor, veja essa imagem, então, do elenco de menos. Claro que é uma montagem e ele também tá no post pra quem quiser conferir. O elenco é de menos. Não, até essa Sakura tá bonada, hein? É, mas o Naruto é o Michael Cera do... Mano, mas essa Sakura aí pode ser os dois do Naruto e Sasuke, eu não ligo não. Sasuke é o Edward do Crepúsculo. Tipo assim, o problema é preciso colocar a imagem tem do lado o teatro lá do Naruto, tá bem maneiro. Exato. Além da caracterização do teatro do Naruto tá maneiro, eu acho que os americanos não vão fazer uma coisa shinobi. Pra começar, eles nem chamam o Naruto shinobi, né? Porque Naruto não é ninja, é shinobi. São super traduzidos e que ninguém sabe porra o shinobi. Então eles também não vão mostrar que é ninja, eu acho que eles vão fazer tipo um bagulho evolution, a gente transformar num colégio, num bagulho tipo Malhação, Power Rangers. Bom, eu chamei vocês exatamente pra isso, eu quero escalar o elenco para Naruto, o filme americano. Mas sendo Naruto shinobi, não sendo Naruto faculdade nos Estados Unidos, né? Mano, eu quero um elenco de atores americanos pro Naruto, cara. Você é o produtor, Sasuke. Pra começar, eu tenho que adaptar, porque senão eu só vou escolher asiático. Não. Tirando Naruto. Tem que ser, você é produtor, mas você tem que pensar em dinheiro. É pro público então, americano. Beleza, então, beleza. Foda. Ó, o Naruto é de boa. É só você escolher um loirinho nos Estados Unidos. Não é tão difícil, vai. Mas tem que ser um ator bom, né? Tem que ser alguém bom. Um moleque de... Vai. 14, 15 anos, que aparenta. Depende da fase que vão fazer, porque... O mais esperto seria fazer o Shippuden. E aí, não precisa, pode pegar alguém de 18, 19, pra falar que tem 14, 16, isso é de menos. O Naruto poderia ser aquele moleque que eles estavam cogitando pro Homem-Aranha, o Asa Butterfly da vida, não sei das quantas. Ele tá certo só pra saga pra clássica, entendeu? Ele só dá certo clássica. Mas pra que você quer adaptar o Naruto sofrendo criança, cara? Criança não pode sofrer nos Estados Unidos. É verdade. Mas não... Ó, a gente precisa de um ator com carisma pro Robert Downey Jr., pro Kakashi, eu utilizaria o Robert Downey Jr. Sim, o Robert Downey Jr., cara. Mas Robert Downey Jr. Não, já vai facilitar pra caralho o trabalho. Eu acho que o Robert Downey Jr., primeiro, ele é muito caro, segundo, eu não sei se ele aceitaria. E voltando na história da fase, se você for pensar, o Dragon Ball Evolution, que, ok, não pode ser parâmetro pra porra nenhuma. É o Dragon Ball Z. Ele é o Dragon Ball, tá, mas ele adapta a parte das esferas do dragão, então ele é o Dragon Ball, só que com o Goku já crescido. Não, ele é o Dragon Ball no final, que quando o Goku tá adolescente com essa. Quando ele tá adolescente. Enfrenta o Pico. Eles pegaram a última fase do Dragon Ball. Mas pro Kakashi, você falou o Robert Downey Jr., eu não sei. Keanu Reeves? Sim, os americanos gostam do Keanu Reeves, eu acho que ele seria um Kakashi legal. O Kakashi. Eu acho também. É, porque ele fez os Ronins lá, né? Não, você coloca a máscara nele, ele tem uma cara assim de Kakashi, até só olha os olhos. São só os olhos, você vai ver, olho e nariz. Exato, Keanu Reeves. O cabelo, dá pra você fazer um cabelo maneiro nele. Keanu Reeves, beleza. Assim, eu só colocaria de ator asiático mesmo o Sasuke, porque o Sasuke tem cara de asiático pra caramba. Mas tanto a Sakura como o Naruto, você não precisa. Você pode colocar uma ruiva pra fazer a Sakura, uma ruivinha aí legal. A mina do Divergente. Sei lá, coloca uma mina aí. A Sakura, mano, não é tão difícil. Coloca uma ruivinha legal aí que vai. Tem que ser uma mina com uma puta testa. Seria interessante se fosse uma mina com uma puta testa. Emma Watson, não sei. A mina do Divergente. Já tem uma cara de dodói, né, pô? Mas você não pode colocar alguém muito, tipo, é um Watson foda, aquela é Hermione, não dá, velho. Amy Watson, maluco, eu nunca vi uma testa tão grande na minha vida, velho. A mina tem uns 4 dedos de testa, 4 dedos abertos, assim, entendeu? Ela não é muito peituda, ela não é muito alta. Sim. Você pode ser alguém do tipo dela, ela não seria legal, não tem como não... Ela é Hermione. Agora, e o Naruto, velho? Que o personagem que mais vai aparecer vai ser o Naruto. Tem que ser um cara carismático pra cacete. Sim. Tem que ser alguém carismático pra cacete pra carregar. Porque assim, nos Estados Unidos, a Sakura não é bem vista. É a personagem mais odiada dos iniciais ali, né? Do time. Eu diria que não só nos Estados Unidos, né? Não, no Japão ela é... Ela é a odiada dos iniciais ali. Ela é tipo o Bulbasaur? Vocês odeiam ela também? Uma pesquisa rápida. Quem odeia ela aqui? Odeia, não gosta. Odeia. Ah, cara, eu não tenho nada contra o desgraçadão. Eu só cago pra ela. Eu só cagueando pra ela. Né? Eu também, cagueando pra ela. Eu não acho ela ruim, mas também não acho ela legal. Eu gosto da carinha. Mas se você ouvir o grande grande público, eu acho que ela não é muito bem vista não, cara. No Brasil, eu sei que o Sasuke não é muito bem visto. Eu gosto do Sasuke, eu gostava menos quando eu tava lendo. Eu não tenho nada contra o Sasuke, velho. Eu também, eu cagando pra ele, na verdade. Tem muita gente que eu sei que odeia, com alguns caguinhando e poucos gostam. Eu não tenho preconceito contra personagens homossexuais, na verdade. É, nada contra, cara. É. Shiryu, amigo! É, agora o Naruto... O pai dele, cara, o pai dele. O Naruto, eu tenho contra bichinha pão com ovo, entendeu? Bichinha pão com ovo. Bicha pão com ovo. Bicha Como assim, cara? Bichinha pão com ovo é aquela bichinha que parece demais, bichinha. Muito, ai, eu vou correr atrás do Sasuke, não vou fazer nada enquanto o Sasuke não me aprovar. Ai, só pergunta, só pergunta. Tem a ver essa bicha afetada com pão com ovo, hein? Eu fiquei na dúvida agora. Pão com ovo é que é a bicha básica. Quando você pensa numa bicha, você pensa num homem afeminado. Essa é a ideia. Não pergunto quem criou a gíria, não foi eu, foi a comunidade gay. Não gosto de reclamar pra eles, mas eu sou pro LGBT e companhia. Saquei. É porque é uma bicha básica. Você pensa numa bicha, você pensa num homem afeminado. Pronto, Naruto. Esse otaku. Quem vai fazer a Hinatinha pra fazer os punheteiros ir no cinema? Puta, a Hinata é um problema, cara. É difícil, ela também tem cara de dia de arte. Mas você não precisa dizer, tem que ser uma moreninha da hora, cabelo longo. E vai só colocar aquela lente. É, caralho, eu tenho a Sakura. Eu tenho a Sakura, a Sansa do Game of Thrones. Porra, ela é muito mais legal que a Sakura, mas ficaria maneiro, hein? Ficaria maneiro. A Sansa do Game of Thrones. Eu acho que filme como esse é mais legal você fazer como o Game of Thrones fez. Procurar pessoas desconhecidas. Mas que se encaixam. Isso. E assim, mais velha do que a personagem é originalmente, tá ligado? É, mas é normal isso. É por isso que eu falo, ficar discutindo isso daí é o de menos. O meu medo é se eles mudarem o figurino que o Kuririn Dragon Ball fez, mudar o mundo que o Kuririn Dragon Ball. Personagem fácil de fazer, Orochimaru. É um personagem fácil de fazer. Ah, mas o Jackson morreu, né? Então a gente perdeu um bom. É, mas é fácil de comprar. Ah, mas tem o Marilyn Manson ainda, cara. Caralho, o Marilyn Manson. Maluco, o Marilyn Manson. Tá perfeito, velho. Bota o Marilyn Manson ou o Jared Leto, do jeito que ele tá parecendo com o Coringa agora. Não, Marilyn Manson. Também, Marilyn Manson ser top. Agora o mais foda pra mim vai ser o Sasuke. Eu não entendo que tem que ser alguém asiático. E eu não tenho ator asiático conhecido, não. Ah, não precisa ser necessariamente asiático, mas eu acho que é aquele cara que fez. Tem feições mais asiáticas, assim. Não pode ser alguém que os americanos geralmente gostam, assim. Quem o Watanabe, não, zoeira? Ah, quem o Watanabe pode ser o terceiro Hokage. Também, maneiro aí. Você colocou. Maluco, me coloca com o Watanabe falando Gojira. Dá o Oscar. Também, você pode colocar aquele cara que faz sempre filme que tem a ver com o japonês, lá que ele fez o Shansung, qual é o nome dele? Ele fez um reaction no filme do Trek. O cara tá em todo filme que tem alguma coisa a ver com asiático. Sei lá. Não sabe, um cara que fez o Shansung no Mortal Kombat. Vocês nunca viram Mortal Kombat o filme? Ah, sim, é verdade. Nossa. Pode crer, mano. Ou aquele como Jiraiya. Top. Sim, pode ser. Ou aquele é fácil, tem um monte de chinês nessas vezes. Você pega um chinês ali, pelo amor de Deus. 3, 2, 1. Eu tenho um Hokage, terceiro Hokage melhor que o Ken Watanabe. O Senshin Shiba, que fez o Hattori Hanzo no Kill Bill. Pode ser também. Se vocês são fáceis, eu quero que me fale Naruto. Naruto? Quem que vai ser o Naruto? O moleque que vai fazer o Homem-Aranha, moleque. Não, Tom Holland. Ele é muito orelhudo, Ah, cara. Nossa, porque eu tô muito preocupado com a orelha do Naruto, realmente. Essa orelha do Naruto tá estranha em 3D. Não tô gostando muito, não. Não sei. É que é foda, de novo. Pra mim tinha que ser alguém desconhecido. O trio tem que ser pessoas desconhecidas. Depende, quando esse filme vai lançar, falaram alguma data ou tipo, ah não, porque estamos pensando no assunto ainda. Não. Ah, cara, você quer que eu arranje elenco e ainda pense na data? Calma, né? Não, pô, mas dependendo, porque tipo, se dependendo da época, aí realmente vai ser todo mundo desconhecido. A gente pode me sacanear. Mano, Dragon Ball Evolution tinha um cara conhecido, não era? Tinha o que fez o Mestre Kami, que é o cara do japonês do... Também, é um japonês genérico. É, e o cara da guerra... É, que é o que era o Goku. Eu acho que vai ter tipo um bagulho desse, vamos colocar um ator conhecido, o resto desconhecido. Tá bom, mano, mas a brincadeira é pro seu elenco, caralho. Não, não tem graça pro seu elenco, porque nem fudendo vai ser de pessoas conhecidas. Nem fudendo. Na minha cabeça, vai. Quer saber que é mais fácil? Quer pensar um filme de anime que eu acho muito impossível de acontecer porque os americanos não gostam da série, mas que esse teria pessoas conhecidas? One Piece, versão americana, teria um... Caralho, quem seria o elenco de One Piece? Seria o filme de One Piece. Sim, como cara, seria, cara. Primeiramente, como seria o filme? Seria o quê? Seria um Pirata do Caribe versão genérico? Seria um Pirata do Caribe. Piratas do Caribe versão demônio. É, deu a louca em Hollywood. É, tipo isso, mas esse teria bastante pessoas conhecidas. Caralho, o Mike Cera poderia ser o Luffy. Certeza. Scott Pilgrim. Esse é muito fácil. Esse é muito fácil. Realmente, ó, o Mike Cera poderia ser o Luffy. O Zoro, você tem que pegar o asiático ali qualquer. Um asiático ali qualquer. Você vai ali na China, né? Pega um Tato Taqueiro. Tem ator asiático. Tem ator asiático conhecido nos Estados Unidos. Tato Taqueiro. Sobre a... Eu só me lembro daquele cara do Community. E ele é gordinho, não adianta, então. Ele não mais daria pra fazer um Yajirobe. Eu quero saber quem é, velho. Ah, Nami é o da Sakura, né? Bota um ruivinho aí. Esse daí, cara. Não, a Nami tem que ser gostosona. Tem que ser gostosona, velho. É uma coisa gostosa, velho. Caringuila. Jessica Alba de Robin, pena que ela baixinha. E a Jennifer Lawrence como Nami? Ah! Ficaria da hora, ficaria da hora. Mas eu acho que consegue fazer a personalidade da Nami. Eu nunca vi nenhum aluno fazendo um papel nada parecido com isso. Não, mano, ela é uma puta atriz, cara. Nunca vi ela fazendo um personagem daquele tipo. Eu acho ela uma puta atriz. Eu acho é ela. Porque, é porque não tem precedente, entendeu? É por isso que ele tá assim, cabreiro. Assim, ok. Pra mim existem dois tipos de atores: aqueles que emulam eles mesmos. Não, tem mais tipos, né? Aqueles que emulam eles mesmos. Aquele que emula uma coisa que ele não é, mas ele só faz aquilo. E ator que faz qualquer coisa. E qual você tá classificando a Jennifer Lawrence? Eu não sei se ela é aquilo, acredito que não é. Então eu acho que ela é um ator de um tipo só, entendeu? Você só assistiu Jogos Vorazes? Não, assisti mais coisa com ela. Não lembro agora. Trapaça. Assisti mais coisa com ela. Mas eu nunca nem vi alguém comentando. Não, ela faz papéis diferencíssimos pra caralho. Não, ela é uma boa atriz, cara. Não duvido. Mas ela faz papéis... Não, mas peraí. Ser boa atriz e não fazer o que... Não, tipo, não ser colocado... Escalar. Eu não tô tirando a qualidade. Não, mano. O mais difícil é você fazer vários papéis diferentes. Cara, eu acho que ela tá fazendo o papel mais difícil que tem pra uma garota fazer hoje, que é a Katniss. Beleza, mas eu tô fazendo papéis diferentes. Caralho, ela faz uma puta protagonista do caralho, que tem que se tornar a líder de uma revolução nos Jogos Vorazes. Ela se tornou uma bandida criminosa do caralho no Trapaça. Ela é uma menina que apanha naquele filme de terror horroroso que tem na Netflix. Mano, mas aí que tá, tipo, ok, ela pode ter feito tudo isso bom, mas só daria pra saber isso se colocasse no papel. Até lá, não tem como dizer, ah, vai ser boa, vai ser ruim. Caralho, a gente vai botar um pouquinho de Alex. A gente vai botar um pouquinho de medo. Vai tomar no seu cu, cara, deixa eu falar. Por isso que ele tá falando, ah, eu não sei, nunca vi ela fazer esse tipo de coisa, pode ser. Ela tá fazendo esse tipo de coisa, é isso que eu tô comentando. Tá pensando que ator aí que o tem. O Caco ele quer que, tipo, gere uma treta pra que o podcast vire uma puta briga eu, e eu polêmica. Eu não quero que gere uma treta, que gere uma puta polêmica. Eu só não quero que você faça que nem o Cash Remake. Mano, você me chamou, sei lá, 15 minutos daquela porra. Como é que eu nem pensei na merda do assunto. O Cash inteiro é pra gente especular se o filme merecia ou não ter o remake. Ele ficava, não sei, pode ser bom, mas também pode ser ruim. Vortex Nerd. Ah, mano, eu realmente acho que o One Piece seria mais fácil que o Naruto, quer dizer... Seria, porque em geral os personagens têm mais uma cara ocidental, é fácil de você arrumar. Por exemplo, o Kizaru lá, que é um tiozinho. Puta, é uma cara de tiozinho americano, velho. Você acha os atores, assim, nos Estados Unidos, fácil. As personalidades deles também, tudo bem, eles vão modificar, eles vão ser tão bizarros. Mas é muito mais fácil você achar alguém que vai fazer uma ladra tipo a Nami, que só pensa em dinheiro e quer sacanear os outros, que as personalidades de Naruto, velho. Eu posso fazer uma pergunta, então? Pois não. E se ao invés de a gente só procurar a cara que sejam japoneses, a gente também não tem, tipo, não tentasse também adaptar a questão, tipo, ignorar a questão étnicas deles e continuar que nem fizeram no Dragon Ball e tantos outros filmes de adaptação. Ah, velho, porque aí que tá, o pessoal, mas vamos falar, por exemplo, de Shingeki no Kyojin. O filme já saiu no Japão e está todo mundo xingando o filme, o pessoal ocidental. Poucos amigos meus que viram no Japão falaram que acharam o filme da hora. A maioria deles não leu o mangá, nunca ganhou, eles não tinham uma expectativa, mas acharam que o filme até da hora. O problema do filme, pelo que eu vi, não vi o filme ainda. Vou ver daqui uns 2 meses, que deve ser a segunda parte, quando eu for assistir. É, CG, né? Ele é escuro. Não, o CG é pobre, fazer o quê? Eu já contei tanto dinheiro pra fazer aquele nos Estados Unidos. Então o filme tá muito escuro, e esconde o CG. Só que o CG não tá tão ruim. Não é aquele coisa americana que você às vezes nem percebe que é o CG. Você sabe que é o CG, mas não percebe. Não, era cara de pau. Olha, ali é um CG, entendeu? Mas o filme tinha que ter CG, fazer o quê? E tipo o CG de Play-On. Mas isso não é o problema. Todo mundo tá reclamando, não é o CG. Não é que tá escuro. Não é que deixaram tudo favela. Que o Kyojin, os lugares não são favela, pelo nome da. Linhas bonitas até, não eram? Eram. Eram casas da época. Não, é casa tipo favela, reboco, não tem arquitetura nenhuma, construiu do jeito que deu, deixaram o bagulho bem mais pobre o lugar. Até pra te deixar com uma sensação de, pô, os caras tão mal sobrevivendo dentro dali. Sendo que eu cheguei aqui no Kyojin, ao meu ver, eles viviam uma vida boa dentro da muralha, mas não podiam sair. Era uma vida boa. Sim, é porque é complicado, porque por um lado, eu acho que na realidade, normalmente seria isso, né? Seria uma puta favela gigante, porque os caras foram na pressa pra dentro das muralhas, não foi um plano de contingência. É, tal. É verdade. Só que, também, só que também tem um outro ponto, porque, assim, é, se não fosse, se fosse uma favela, as pessoas não iam ser contra a tropa de exploração pra sair das muralhas. Não, então tem esse jeito. O ser humano é ganancioso. Mas, enfim, você viu que é uma adaptação, como você também está defendendo, plausível. Não é Dragon Ball Evolution. Não tem nada a ver. Então, legal. Esse é o primeiro ponto. Qual foi a merda? Eles fizeram a maioria que o pessoal faz quando faz adaptação. Games of Thrones também serve ter isso. Personagens que é soma de 1+2, sabe? Não tem um personagem X, eles pegam dois personagens pra fazer o papel daquele mesmo personagem. Ah, sim. Então, aquele tem um carinha aí, que eu não leio muito aqui no vídeo, tem um carinha lá que é fodão, que mata pra caralho, os poucos. É, a gente chama de protagonista. Não, protagonista não é fodão, não. Não, não xinguei aqui no Kyojin, isso não funciona, não. A gente chama de Mikasa, fodona a Mikasa da galáxia. A Mikasa ficou legal, aliás, né? Tem que fazer a Mikasa, ficou maneira. É, então, eles tiraram o Levi. Como tiraram o Levi? Tiraram o Levi e colocaram quem no lugar? Eu não sei, eu não assisti o filme. Marco Polo, moleque. Eu sei que não tem ele. Então, essa é a merda. É você modificar os personagens de novo. Ah, essa história de etnia, etc. Porque o Japão só tem uma etnia, praticamente. Então, no Naruto, você vai achar, por exemplo, eu lembro que tem um amigo meu que ele gostava do Shino, porque diz ele que era o personagem mais negro no anime. Se você for ver antes de aparecer a Vila do Trovão era o personagem mais negro do anime. Era. Então, sim, se for feito nos Estados Unidos, certeza que ele será um negro, porque os Estados Unidos tem a maneira de falar que tem que ter um preto no filme. Então vai colocar o Shino como preto. Denzel Washington. Agora, a gente... Se fosse aqui no Brasil, eu colocava o Lázaro Ramos, só de sacanagem. Lázaro Ramos também. Lázaro Ramos, é. Então, o que eu tô querendo falar é o seguinte. A gente tem que fazer essas etnias, porque às vezes o personagem, a personalidade dele, e a aparência física, a gente mistura com ele, tem que ter a ver. Aí vai começar aquelas brigas que o pessoal faz hoje em dia com a Marvel, que a Marvel tá trocando personagem, fez o Homem-Aranha virar um negro latino gay. Eu sei que não é o Peter Parker, ele é outro Homem-Aranha, mas é o Homem-Aranha. Morales. É o Morales. Ele é outro personagem, ele só é também chamado de Homem-Aranha. Sim, mas aí ele tá em outro universo, tá porra toda. É outro universo, enfim, mas o universo colide tem hora. Quando eu digo, gente, se você fosse fazer um filme de Naruto, você às vezes, por exemplo, eu acho que você não pode trocar o Sasuke por outra coisa que não seja um cara de asiático. Porque o Sasuke é o mais asiático dali. Ah, cara, dá. Os caras... Ah, então, mano, mete um durex na cara do malandro e já era, tio. Ser asiático pro Sasuke implica, tipo, se mudassem a etnia dele, a história ia modificar? Eu concordo, eu concordo que seria melhor um asiático, eu concordo plenamente. Mas, mano, eles não vão colocar um asiático nem fudendo. É, história, porque... Ok, mas um asiático seria mais fiel, mas eu acho que... Exato. Seria mais fiel. Agora, uma outra coisa, que eu falei uma coisa muito preconceituosa, mas eu vou mudar um pouco o assunto aqui. Vocês já viram aquele Oremonogatari? Nossa senhora, eu vi, eu não aguento assistir. Vai assistir o filme, aliás. Eu tô adorando. Adoro aquilo ali. Eu tô doido pra assistir o filme. Nossa, que pariu, mano. Ele zoa muito dos estereótipos. Então o cara lá, principal, ele não tem cara de asiático, mas ele é puta asiático. Ele é aquele japonês, tipo, The King of Fighters, ele é o Goro Daimon. Uh-huh. O Goro Daimon deixa de ser asiático? Não, ele é puta asiático do caramba. Então. Mas ele é aquele japonesinho mais parrudinho, grande, o cara tem 2 metros. Quando eu tô falando asiático, não é esse tipo. É aquele asiático mais comumzinho que a gente tá acostumado. Mais maguinho, com feições mais afeminadas, que não tem barba, narizinho. Esse tipo de asiático que eu tô falando. Vai ser mais alto, cara. O Samurai X. Pronto, pra resumir. É. O Chato Taqueiro. É isso que eu tô querendo falar, que eu tô falando que eu quero o Sasuke. Ou melhor ainda, o cara que fez o Soijiro, que eu acho que seria um bom Sasuke. Porque ambos os dois personagens, aí sim muda a história do personagem, muda. Porque ambos os dois personagens são considerados bonitos. São na perspectiva daquele mundo ninja asiático. Que é bonito ali, o cara que a gente chama de Bishonen, um homem com beleza mais afeminada. Eu gosto de colocar o Kurama. Se fosse fazer, vou fazer o Hakusho. O Hakusho seria da hora, filme, com atores americanos. E o Hakusho é fácil, né, mano? É, o Hakusho é bem mais fácil também. Mais fácil. Agora, o Yusuke precisa ser japonês pra mim? Não, o ator não precisa ser asiático. Maluco, o Yusuke poderia ser o moleque do Maze Runner. Porra! Verdade. Sim, boa. Então, você percebeu que ele ser asiático não muda a história dele mesmo, não muda nada. Agora, o Kurama tinha que ser asiático. É, Kurama, então, concordo com isso. Mas naquela, ele vai, no final, na verdade, ele é um yokai, ele é uma raposa, que é bem Japão, Coreia. Então, tem que ser asiático. O Sasuke tem que ser asiático. Essa etnia, essa cara que a gente vai dar pro personagem tem a ver com a etnia asiática. Só por causa disso. Mas como a gente falou, Yusuke ser asiático não muda em porra nenhuma. O Kuwabara ser asiático? Também não. O Kuwabara tudo, mas eu ainda continuo achando que o Sasuke entra nessa crise do dia. Não pode colocar ele sem ser asiático, tudo bem. Eu acharia estranho demais. Porque eu acho. É que você teria que colocar algum homem com carinho. Leonardo DiCaprio, tipo Leonardo DiCaprio 2 da vida, entendeu? Tem que ser alguém com traços finos, um cara com beleza feminina. É, não, ok. Tem que ser um cara com traços mais delicado, mas o japonês em si é David Boy. Oh, God, please, no! Né? A Warner tinha anunciado o Bleach. Calma aí. Ih, Bleach. Bleach é bem americanizado. Bleach é muito americanizado. Verdade. O Shadow é muito fácil você encontrar um Ticano grandão lá. Ticano grandão. É fácil. The Rock. O Shadow, você bota a peruca no The Rock e acabou, cara. Não, mas o The Rock é um pouquinho maior que o Shadow, né, gente? Vamos falar. Você acha que a galera tá preocupada com isso? O Shadow tá aqui, são gigante bombado, né? Ponto. Não, mas não tanto. O The Rock é muito grande. Vocês já viram o How I Met Your Mother? Sim. Lembra? Não tem um cara que é um ex-colega hoje do Marshall que faz propaganda e caralho? Tem. Bombado? Uh-huh. Se ele fosse mais jovem... se ele fosse mais jovem, eu acho que ele seria um Shadow perfeito. Ele luta WWE. Não lembro de quem você tá falando. Mas enfim, é fácil de encontrar o Shadow. O Ichigo também. Aí, de novo, o Ichigo também queria que fosse alguém asiático, que combinaria. Mas tá valendo. Maluco, eu tenho o Ichigo. O 11º Doctor. Matt Smith. O Ichigo não é forte. Ele é velho demais, é verdade. O Ichigo é bem adolescente. É. Ele fala muita gíria. É. Acho que o principal problema é o Ichigo. É um moleque. Então, não, o Matt Smith não tem cara de Ichigo, cara. O Ed Sheeran tem mais cara de Ichigo do que ele. Só que ele é gordo, caralho. Mesmo. Aumenta de menos. Se ele emagrecesse aí pra caralho, ia ficar maneiro. Agora corri o olho também, entendi. É feito, né? Benedict Cumberbatch como Ichigo. Perfeito, nossa. O que tá escolhendo? É que tem mais gente pra ele fazer ele no Bleach. Eu acho que o Benedict poderia ser o Aizen. Também. Poderia ser o Benedict, cara. O Aizen de Benedict ia ser muito foda. Mas aí a gente não tá deixando muito o elenco, ele de como o Aizen, muito manjado? Porque ele é o britânicozinho, porque ele faz papel de malvado já bastante. Mas entendeu? É cinema americano, maluco. É verdade. Os papéis são manjados. Bleach é muito estereotipado também, cara. Os vilões são mexicanos, porra. Os vilões são mexicanos e agora são alemãos, tá? Mano, da hora do filme do Bleach é que eles não vão ter muito problema em pós-produção, né? Quer dizer, vão ter problema pra caralho, eles vão ter que tirar o fundo de tudo. Ah, fundo verde. É, fundo verde, reina, fundo verde. Agora, não, cara, bota o fundo verde e tudo fica branco atrás, entendeu? Bota tudo branco. Um filme que eu queria ver em live action e que a gente vai correr esse risco recentemente é que vai sair agora o filme do. O Akira também é um problema muito grave. Não é esse que eu queria. Esse é um que eu queria que desse certo. Esse é um que eu queria. Mas eu gosto que esse pra mim tanto faz. Olha, outra polêmica, eu não gosto de Akira. Caralho, ela tá no seu cu, velho. Porra. Não gosto de Evangelho. Ainda bem que eu abstraí quando vocês começaram a falar merda de desse. Eu não gosto de Evangelho, essa merda. Se alguém fala essa merda na minha frente. Ah, Evangelho não. Aquele é mancada. Aí, esse foi o cara que falou que não gosta de DC, hein? O Ghost in the Shell que você quer falar? O Ghost in the Shell também. Porra, esse é legal. Ghost in the Shell. Porque quem vai fazer a protagonista que eu esqueci o nome? Vai ser a Scarlett Johansson, né? Peraí, ela não ia ser uma outra loirinha da história? Não, a Scarlett Johansson. Acho que a Scarlett Johansson. Essa não é a principal de um filme, cara. Agora eu quero saber por que vocês estão querendo fuder com os animes fazendo filme. Não é a gente, é os Estados Unidos. É Hollywood, cara, é Hollywood. Só que, mano, eu tenho uma mina, assim, a Scarlett Johansson é gostosa, caralho, cara, claro que é, casa comigo, pelo amor de Deus. Mas, mano, eu tenho uma atriz que seria melhor do que a Scarlett Johansson pra protagonista do Ghost in the Shell. Ninguém é melhor que a Scarlett Johansson. A japonesa do Pacific Rim. Não. Ela é muito sensual comparada às Scarlett Johansson. Ela é muito sensual. E o japonês odeia ela, só pra falar. Mano, vocês estão pensando... O filme não é pro japonês, é pros Estados Unidos. Primeiro ponto. Ok, mas o filme é pros Estados Unidos, primeiro ponto. Mas o filme vai ser lançado aonde, cara? Exato. A bilheteria vai nascer aonde? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá cagando pro que o Japão pensa. Eles vão pensar no mercado interno. Se os Estados Unidos estivessem preocupados com o Japão, não existia Dragon Ball Evolution, também acho. Não existia bomba atômica, não, zoeira. Não, também, ué. E segundo, mano, vocês estão pensando na Scarlett Johansson porque ela gostava do caralho. Claro, eu também penso nela por isso. Mas a personagem, tá ligado? Se encaixaria melhor na mina do Pacific Rim do que na Scarlett Johansson. Só porque ela é asiática? Não, eu acho que ficaria melhor na Scarlett Johansson mesmo. É porque eu vi um filme com a Scarlett Johansson como protagonista e ela não segura muito bem. Você viu a Lúcia? Nossa, viu a Lúcia? Eu vi o Lúcia. Então, é por causa do Lúcia que eu tô achando que ela ficaria bem. Ela dá porrada, ela faz umas coisas malucas, ela é bem Ghost in the Shell naquele filme. Ah, cara, mas aquele filme é muito bosta, velho. Beleza, e Ghost in the Shell tem uma hora que é meio bosta, se você não entender a história. Vamos lá. É que ali não tem história, tá entendendo? O filme é bosta também, ponto. Mas a cena já... Tipo assim, é um bom trailer. Vai, no trailer é bolado, vai. O trailer tem as melhores cenas do filme. Sim. Quem poderia dirigir o Ghost in the Shell? Seria os irmãos Wachowski, será? Seria bom, né? Seria bom, né? Seria bom. Tem a cara deles. Sim, então, porque o Matrix tem uma leve... Tá certo que hoje em dia eles estão numa porra louquice do caralho, né? Você já viu aqui no último filme? Mulher, gente, Júpiter, mulher. Você quer mais porra louca que isso? Não, cara. Cara, os Wachowski não estão numa porra louquice agora. Eles estão desde 99. Ele virou mulher. Eu acho que eles ficaram na porra louquice depois que eles descobriram o CG. O Reloader já mostra a porra louquice deles. Um deles virou mulher. Sim, virou. Eu quero lembrar isso a todos. Quer quero saber se ela guarda o brinquedo até hoje. Meu Deus. Ela meteu num pote. Se ela meteu num pote e coloca na mesa de centro da casa dela. Nossa, claro que não. Ah, acho que não, né, cara? Por favor. Não, ela guardou e transformou num dildo. Eu também acho, hein? É que foda que os irmãos Wachowski já tentaram adaptar alguma coisa, né? Do Japão, né? Speed Racer, não é muito certo. Eu gostei. Eu gostei do Speed Racer americano. Ele tem um visual bonito. O filme é chato, mas ele tem um visual bonito. Não, e o Speed Racer americano é Speed Racer, não é Match Google. Ele é mais Speed Racer que Speed Racer. Ele é mais Hot Wheels do que Speed Racer. Mas é o que os americanos querem. É isso que eu tô falando. De novo, voltando pro Naruto. Quando o Naruto fosse adaptado nos Estados Unidos, eu espero que não vai ser. Vai ser um daqueles mil boatos, daquelas mil ideias que o pessoal fala que vai fazer e acaba não fazendo. Eu acho que o Naruto não vai sair de nunca disso. Ele não vai ser como a gente conhece. Porque ele é muito asiático. Ele é muito asiático, eles vão mudar. Eu fico feliz quando tem a adaptação japonesa dos filmes. E às vezes dá nada, como Shingeki no Kyojin. Foi a sorte do Samurai X, né? Que é da Warner, mas a Warner falou: não, vamos fazer pro cinema, vamos fazer pro mercado japonês. Mas, por exemplo, agora tá tendo novela do Death Note no Japão e o pessoal já não tá gostando. Já mudaram pra caramba o roteiro. Já, né? O filme do Death Note já é diferente. Como seria o filme do Death Note americano? Já pensaram em fazer isso? Sim, falaram claro, os direitos da Warner. Quem ia fazer o quê? Só rapidinho. O Naruto tá... Quem tem os direitos do Naruto pro cinema é a Lionsgate. Acho que não vai fazer porra nenhuma. Acho que talvez eles pegaram o direito pra fazer alguma cópia parecida, colocar alguma referência. Às vezes acontece isso. Não sei. Aí tá... Aqui, ó. Diz o Omelete que é a produção do Aviarad. É, a produção do Aviarad. Dele, o Xavierad, eu não tô ligando na pessoa. Homem-Aranha 1, 2, 3, Espetacular Homem-Aranha 1, Espetacular Homem-Aranha 2, Hulk da Universal. Motoqueiro Fantasma, os dois. Fantasma. Coisa boa, só coisa boa, hein? Justiceiro. Quarteto Fantástico, né, dele. É, Quarteto Fantástico, os dois primeiros. Só coisa boa. Já entendemos que vai ser uma merda, né? Agora, o filme também que pode sair live action, mas que não é japonês, né? Não é do anime, é de um desenho. Que vai sair o filme, tentativa de remake do Dungeons and Dragons, né? Quem sabe um Caverna do Dragão? Tá, isso eu boto mais certo. Quem sabe um Caverna do Dragão? E a semana era o Caverna do Dragão. A gente tem que ver, né? Porque eles tentaram fazer clássicos dos anos 80, que foi o Zé Comer, né? A gente sabe como foi. Não, o importante é. Não, peraí, eu só tenho uma pergunta sobre essa história da Caverna do Dragão. Como vai ser o final? Então, calma aí. A ideia não é ser o Caverna do Dragão, é adaptar os jogos, né? Dragons, adaptar o jogo. Eu que tô sonhando com Caverna do Dragão. Não, mas vai lembrar. Um de adaptação? Já tem um filme de adaptação do Dungeons & Dragons que é horroroso, cara. Sim, pois é. É, ele passa na sessão da tarde aqui no Brasil e é uma bosta. Mas quem faria os personagens do Caverna do Dragão? Ah, do Caverna do Dragão? Na época, quando estavam falando que ia sair, lembra? Que tava em produção, aquela coisa toda. Eu tava pensando no carinha do Dark Flash, aquele cara do coração de cavaleiro lá. O Hank? Sim. Não, eu tenho o cara foda pro Hank. Porque o Hank, ele tem que ser mais velho, tipo, líder. O irmão do Thor, o maluquete dos Jogos Vorazes. Ok. Eu acho que ficaria bom. Agora precisa do... O mundo cagou, né? Nossa! Agora precisa das outras. Okay, Sheila, quem faria Sheila? Né? Ah, Sheila, mano. Sheila é difícil. Ruivinha, capa. Ruivinha, gostosinha. Eu tinha visto que era a cara da... Só que eu não tô lembrando o nome dela agora. Muito bom, Alex. A Sheila é complicada, hein? A Gina do Harry Potter? Não, a Gina é muito chata, muito sensata aquela atriz lá. Apesar que a Sheila também é, né? A mina dos Jogos Vorazes, todas as uvas a gente tá indo pra ela, tá ligado? Ah, mas a Gina já é um começo, né, cara? Aqui não tem como caçar com gato. Caringuila? Não, era muito alta. A Caringuila já também era meio velhinha pra essa história, né? Eu também. Eu tô ficando com a minha caçança de novo, cara. Ah, não, eu tava pensando na Bryce Dallas Howard, mas ela é muito velha. Muito velha também. Porra, essa zoeira, né, cara? Eu tô indo pra Sheila, não sei. Pra Diana? Ah, pra Diana pode ser a mina do X-Men agora. Ah, que vai fazer a tempestade, né? Sim. Lupita Nyong, não, a Lupita também é muito velha. Muito velha. Se for pra colocar Lupita, bota no Thaís Araújo, que é mais parecido. Thaís Araújo. É verdade. E o Presto? O moleque do Scott Pilgrim. É. Caraca. Combina. Caraca, hein? De novo, moleque do Scott Pilgrim. E o Eric? Aquele cara do... O vilãozinho do Kick-Ass. Sabe qual que é? Ah, é! Aquele moleque tonto. Sim, moleque. Aquele moleque tonto, ah, beleza. Pô, legal também. Você nunca viu o que é esse, cara? Não, não vi, não. Porra, filma um. Fala. Se você viu o Kikaz e achou ele um retardado, procura um filme chamado Paramaiores. Aí você vê como ele é retardado. Ah, o moleque do Paramaiores? É aquele moleque da cena do Chloe Moritz quando ela menstrua. Sei qual é. Realmente. Aquele moleque grita falando que vai dar pra polícia porque pensa que você tá sangrando pra morrer. Isso. Ele lembra muito. Ele lembra bastante. Pode ser o Presto. E quem seria o mestre dos magos? Ah, o anão do Game of Thrones, cara. Ah, não, cara. Aí é o contrário. Aí ele é novo demais. Exato. Já sei. Sim. Sabe quem pode ser o mestre dos magos? O grampo do Harry Potter, que ele é um anão velho, que é aquele duende que cuida do banco. Fica bom. Sim. Que ele fez Willow. Como diria essa menina, ficou maneiro aí. E o Vingador? O Vingador? Ah, é muita maquiagem ali por cima, tanto faz. Willow Dafoe? Não, mas tem que ser um puta ator com uma voz. Tem que ter presença pra ser o Vingador, cara. Tem. O cara do César. Benedito Cumberbatch. Não, Benedito pode ser o dragão de 5 cabeças lá. Eu acho que a gente não tá escolhendo. A gente tá escolhendo filme, porque os atores são sempre os mesmos, falam, porra. Benedito Cumberbatch, cara. Não, pro Vingador é o Benedito Cumberbatch, cara. Não, pô. O Caco, ele é tipo o Tim Burton, entendeu? Então, sempre que ele vai fazer um filme, sempre para mesmo, esquece. O Caco é o Tim Burton total. O meu Johnny Depp é o Benedict Cumberbatch e a minha Helena Bonham Carter é a Karen Gillan. Eu tenho que falar que é a Sansa do Game of Thrones. A Sansa do Game of Thrones a partir de hoje. É, também pode ser. Tem uma adaptação que vai ser rebootada pro cinemas, que é o He-Man, né? Porque não falar do He-Man. Não, puta que pariu! Caralho, o He-Man, pra começar, o esqueleto vai ser o que ele gosta tanto, esqueci agora o nome do cara. Benedict Cumberbatch. Pronto, já escolhemos. E o He-Man? Que seria o melhor ainda pra fazer o esqueleto. A Xena vai ser a atriz que faz a Sansa. O cara que faz o Visão, cara, ele é perfeito pra fazer esqueleto. Sim, pode escrever. Também. É que eu falei o He-Man. Uhum. Seu cara forte, cara. Não vem com o The Rock, porra. Não vem com o The Rock. Verdade, o Thor. Thor, cara. O He-Man é sem graça, o Thor também. Tá aí, ó. Não, o Thor é maneiro, vai. Eu gosto do cara fazendo Thor. Eu geralmente não gosto do Thor, mas eu gostei do ator do Thor fazendo ele. Ah, e o Thor poderia ser. Eu gostei do Thor por causa de outro filme que não é o Thor. Eu gostei daquele filme Rush. Gostei dele por causa daquele filme. Cara, tá assim, então bom. Assim, o problema da gente arranjar alguém pra fazer o He-Man é porque, cara, ele vai ter que substituir o maior ator que o universo já viu. Claro. Dolph Lundgren. E, cara, substituir o Dolph Lundgren, cara, é difícil, né? Tem que ser isso, cara. Alguém... Cara, você assistiu Mercenários 2 e o 3? 3 não, 2 sim. É aquele russo maluco? Ah, o russo maluco é foda. Ele era o He-Man. Nossa. Ele é o russo que luta com o Rock no Rock, Rock 3. 4. Tá ligado. Então. Nossa, ele é o He-Man, velho. Ele é o He-Man do mesmo dos universos. Ele foi o He-Man, cara. E foi o Justiceiro também, da Marvel. Vortex Nerd. Quem tá lendo Boku no Hero Academy aqui? Vamos lá. Eu não tô lendo o Boku no Hero Academy. Eu tô lendo. Só o Luiz, então. Já tem um ano. Daqui a pouco deve anunciar anime, se for ter. Ah, é legal, cara. Sim, vai ter, cara. Provavelmente. Ano que vem, acho que tem. Ah, cara, nessa pegada de heróis pode vir mesmo, né? Sim, pode vir, cara. O Boku no Hero é muito americanizado, cara. Ele poderia ser muito bem. O legal dele é o seguinte. Ele tem coisas dos Estados Unidos. Ele foi baseado em coisas americanas. Mas ele é puta japonês. Porque tem coisas ali que os americanos nunca fariam. Aquela história do uniforme dele, que a mãe dele que fez, ele quer usar por causa disso, porque a mãe dele falhava com ele, falando que, não filho, você não é ninguém, você vai ser um bosta, assume com isso. E aí quando ele consegue poder, a mãe dele pede desculpa e chora pra ele. Isso nunca seria numa produção americana, nunca. Então eu gosto de Boku no Hero por causa disso. Mas ao mesmo tempo eu não gosto porque ele parece, o Boku no Hero pra mim, se fosse Marvel DC, ele ficaria em DC, entendeu? Porque não tem vilão direito ali, os vilões são tudo sem graça e bizarros. Porra, olha aí. Realmente ficaria na cabeça. Realmente, cara. É a descrição do DC. Os vilões do DC são sem graça. Olha aí, Boku no Hero como adaptação na Warner. Michael Cera seria o... Não, o Super Shock tem mó cara de herói de Boku no Hero, velho. Boku verdade. No Hero é mó DC, velho. Mó DC. Caramba. Com os poderes tudo merda, né? O poder é meio Marvel, porque é tudo meio X-Men ali, né? porque os poderes do DC é tudo roubado pra caralho, né? O cara é roubado e mal usado, porque o The Flash tem velocidade da luz, mas ele demora pra chegar em algum lugar na Terra. Não, The Flash, se você tem velocidade da luz, qualquer lugar na Terra pra você é instantâneo. Você sabe que tem HQ que ele virou meio que elemental, né? Ele nunca parou de correr, né? Tem um universo que ele faz isso. Ele nunca parou de correr. Ele tá correndo até hoje? É, tem episódio, tem realmente HQ que ele nunca parou de correr. A brisa que bate é ele passando. Não, mas aí o que acontece? Ele, tipo, não existe mais crime, não existe mais crime em Central City porque ele nunca parou de correr, entendeu? Calma aí, não existe mais... Caralho, não existe mais crime em Central City porque ele nunca parou de correr. Não, assim, pra começo de conversa foi lá. Aí eu não sei se eles continuam com essa história, ou se param, mas eu sei que, tipo, tem pontos do planeta que não tem mais crime, porque, tipo, enquanto o cara tá, sei lá, sacando a arma, o Flash passa, pega a arma dele e vai embora, tipo, todos os crimes que acontecem no lugar lá não existem mais, porque o Flash ele resolve tudo antes, entendeu? Faz sentido. E ele se torna, ele, tipo, o Flash se torna uma lenda viva porque... Ninguém nunca mais viu ele. Faz sentido. Só sente o vento passar. No máximo. O Flash também é um puta... Eu não me lembro o nome do HQ, mas ele tem isso. É. Os caras vão descer, roubar, velho. Os caras vão descer. Ah, tá, mano. Por isso que o Boku no Hero não seria... Porque os poderes não são de... Aliás, vocês já viram o Charlotte falando em poderes? Anime dessa temporada? Eu não tô vendo nenhum anime dessa temporada, cara. Tem cara de Heroes, né? Só que todo mundo ali tem poder zoado. Tipo, o cara tem poder... Então, eu achei mais graça por causa disso. Mas, de resto, eu achei muito... Não tem nada. A história tá no quinto episódio e a história não andou. Eu tô quase dropando. De resto, realmente é Heroes. É muito chulo. É só pra ficar mostrando o poderzinho que o cara fica tentando inventar e só. É, todo episódio tem um cara novo e todos os poderes são sempre quebrados. Por exemplo, o cara tem teleporte, não dá pra ele ter teleporte. Ele tem super aceleração. Então ele acelera pra caralho e chega em algum lugar, mas ele não tem muito controle de onde ele vai chegar e não tem controle de como ele vai parar. Então ele sempre acaba parando numa parede, estourando tudo. O outro a mina fica invisível, mas pra uma pessoa só, entendeu? Ela fica invisível. O resto das pessoas só enxergam ela menos a pessoa que ela tá querendo que fique invisível. Pra ela, ele tá invisível. Caralho, que poder merda da porra. Então, essa é a graça. Todo mundo tem poder. O outro ele pode conseguir as pessoas que me ainda, mas pra isso ele entra em coma, entendeu? Ele dura 5 segundos, é muito pouco tempo, não é? É, tipo, não, são 5 minutos pelo menos, do tempo máximo dele. E a outra mina lá, ela tem o poder de falar com os mortos, mas só, tipo, ela é tipo mãe de santo. Recebe a irmã dela, a irmã dela tem um poder de fogo. E quando sai do corpo dela, ela não lembra de porra nenhuma. Ela é tipo Peter Pretelli, né, do negócio. Não, porque ela só recebe essa... É um filme de que não sabe os poderes dela. É, não, e a irmã dela que tem poder de fogo não tem restrição, né? O único ruim é que a irmã dela já morreu, né? Ela não tem restrição, ela faz chamas e solta fogo nos outros, acabou. Não tem restrição, né? E controla o fogo em volta. Cara, eu queria ser um herói desse tipo. Então, por que eu falo que aparece Heroes? Porque o primeiro episódio tava super interessante, porque o cara principal, que é o cara que tem poder de sair possuindo, ele já é um cara bonito, só que ele era burro. Então ele aproveita, já que eu tenho esse poder, você é bonito e inteligente. Então ele chita nas provas, né? Pra fazer daquilo ali, ele era burro, mas ele não era um bom estudante, vamos colocar assim, vai. Então ele chita nas provas, ele, na hora de fazer prova, ele percebe o cara que... Não, pra começar, ele antes, porque aqui é vestibular, ele não sabe quem que vai. Uhum. Então ele faz toda uma investigação pra saber quais são os candidatos inteligentes, e na hora da prova, ele fica 5 minutos no corpo de alguém, copia as respostas, segundo no corpo de alguém, copia as respostas, e ele sempre tira as melhores notas no vestibular. Entendi. Aí ele passa na escola, todo mundo tem um bom prestígio, tá namorando uma mina bonita, que pra ele namorar a mina, olha, tipo, muito foda essa cena, tá a mina e a amiga dela, ele vai lá, domina a amiga dela, faz a amiga dela sair correndo, ela, aí de repente ela, por que você saiu correndo? Enquanto ela tá saindo correndo, ele domina o cara do busão e se joga o busão em cima da mina. Caralho! Só que ele joga já desviando, e depois... Ele joga desviando pra ele salvar depois, entendeu? É, ele salva... Que feito esse plano todo. O primeiro episódio é legalzinho, entendeu? O resto da história não evolui. É tipo o Atamote, não evolui porra nenhuma. Acabou. E fica ali. Mas lembra Heroes, porque eles sempre... Eles usam os poderes pra fazer umas coisas. Depois eles contam que não, que tem cientistas, etc. Que esses poderes são quebrados e só duram durante a adolescência. Aí aquele velho plot de... Tem isso também. Eles são o first class eternamente, entendeu? Só dura... Acabou a adolescência, fudeu. Eles voltam a ser pessoas normais. Que bosta. Mas é de puberdade. Não, mesmo, até da PA Works. É da PA Works desse anime? Nem sei de quem que é. Eu vou parar de assistir, porque ele... Não foi pra frente. Outro que eu tô gostando muito, que também é da Jump, é o World Trigger, que vai ter filler. Isso é bom e ruim. É bom porque tá dando dinheiro, senão os caras não vão fazer filler. E ruim porque, puta, filler, vou tomar no cu. Ah, cara, um mal necessário. Não, eu gosto dos animes tipo... Ah, aquele de basquete, Bakuroku no Basket, que parou e depois volta. É bem melhor do que ter filler. Mas em compensação, se tá tendo filler é porque tá tão popular que os caras não querem parar, né? E a galera já, já ameaçou o autor do Kuroko no Basket, então é melhor dar um tempo, tá? Ai, ai. E outro anime muito bom nessa temporada é o Uroka, né? Uroka Yusha. Os seis heróis das pétalas, os seis heróis das flores, sei lá qual é a tradução. Assim. Que é baseado em cultura maia. Olha, é uma coisa diferente. É cultura maia. Que nunca a gente explora. É como se fosse o mundo maia lá. A história já é uma coisa meio... Eles erraram, né? Eles vacilaram, né? 2012 ali, eles ramelaram na missão. É. Perfeito ali. A história é que existe um demônio, um arquidemônio. Eles vivem num continente que parece a Austrália, sabe? Uma grande ilha, zona assim. Até o formato lembra um pouco a Austrália. E na ponta, assim, que seria bem, bem no oeste, tem uma ilha, uma ilhotazinha com uma pequena passagem pro continente. É a Nova Zelândia. É, só que a Nova Zelândia fica do outro lado, né? Fica no leste. Mas tudo bem. Seria como se fosse uma Nova Zelândiazinha. Vira um mapa. Pode ser. Nossa, e aí o que acontece é o seguinte. O demônio nasce ali e Davi vai destruindo tudo. Aí tinha um herói lá que foi lá e venceu esse demônio. E aí ela passa os poderes dela pra próxima geração. E aí como ela era foda pra caralho, não tem ninguém tão foda como ela, sei lá, não tem explicação pra isso. Ela passa pra seis heróis. Por isso seis pétalas nas flores. Cada herói ganha uma tatuagem. Quando o demônio tá pra ressuscitar, a tatuagem aparece e eles têm que ir lá lutar contra o demônio. E também é legal nesse mundo, que é um mundo feminista. Porque nossa. Deus só gosta de mulheres. Então as mulheres têm superpoderes. Elas são conhecidas como as santas. Então, feminista? Oi. Ou Deus é tarado? Não, parece que Deus é uma deusa. Também tem isso, cara. Também tem isso. Acho que eles se perguntam isso. Se Deus gosta dos... Deus é uma mulher e gosta das mulheres ou Deus é um tarado? Acho que eles se perguntam isso. O fato de eu gostar só de mulheres me transforma no feminista? Acho que não. Não. Então... Não. Se fosse assim, eu sou hiper feminista. Então. Mas aí? Aí é legal porque tem 88 santas, que cada uma tem um poder especial, e de vez em quando uma dessas santas é escolhida como heroína. No caso, foi a santa do pântano e a santa da espada. Tem magia. Ou seja, Deus escolhe quem ele vai comer baseado em quem vai ganhar mais poder, né? Você de esse dessa, Deus? Quero te comer hoje, você vai ficar mais poderoso. Né? Esse Deus é ligeiro. O outro escolheu uma só e virgem. E ele nem acabou. E ela é interessante. Pior admirar de Miki, né, cara? Pior admirar de Miki que escolhe o moleque, né? Realmente. Mas o moleque era meio efeminado, então... Ninguém tá vendo Uroka? Só eu tô assistindo? Só, cara. Uroka é legal, recomendo. É diferente e é enlatado, né? Não tem mangá. Outro anime que eu tô gostando muito também, a Shonen Jump pra variar, é o Shokugeki no Soma, né? Ou como os americanos produzem. Eu também tô gostando pra caramba. Tá uma modinha de comida, porque tá uma modinha de comida. No Brasil mesmo estreou mais um programa de comida. Agora vai ter o Mão na Massa, né? Sério? Em que canal? No SBT. Sério? Mas o SBT já não tinha um programa de comida? Ah, é, tinha o Cozinha do Inferno, pô. Só que esse é só de bolos. Ah, tá. Vai ter o Masterchef Junior, cara. Agora. Também? Mano, tá muita mania esse programa de comida. Então, o Shogun aqui no Soma, vocês também veem ou não? Sim, Shogun aqui no Soma é o Masterchef do Japão. É, com referências a altos animes. Todo episódio tem um prato, no mangá ensina como fazer os pratos ainda. E é legal. Chupa Toriko. Mano, é bem melhor que Toriko nesse sentido. E tem altas referências. E o desenho é muito bom, porque são três pessoas desenhando. O artista que desenhava hentai antes. Então pode esperar que o cara desenha bem pra caramba. Pode desenhar de hentai que desenha bem pra caramba. O roteirista, esse cara, é um cara só pra escrever roteiro. E pra terminar, tem um consultor de culinária. Caralho. Sabe de culinária? E falou que todas as receitas são reais e são passivas de fazer. E ele sempre usa alguma coisa da receita. Tipo, o cara vai lá e come e fala, nossa, esse gosto. E o legal como o cara é decente de hentai, então ele trouxe umas coisas meio de hentai. E quando as pessoas... Tentáculos. Também tem, cara. Pior que tem. Lógico. Mas o principal é assim, pra mostrar que a pessoa gostou, pra deixar aquela coisa de anime, de ver, bodão, as pessoas... Tem gente que tira roupa. Opa, quando come, aí geral mostra tipo, imaginação. Japão, cara. Situação normal japonesa. Mostra na imaginação da pessoa, sabe? A comida levando ela a orgasmos culinários, sabe? Só que gostoso, é como se eu estivesse no meio de um campo com anjos, aí mostra a pessoa pelada, assim. Ou mostra a pessoa antes, sabe, comendo e. E mostra aí, mostra a cena, entendeu? Tem orgasmos. É, só pra falar, Sasuke, quer fazer seu jabá de novo? Meu jabá de novo? É, quer fazer de novo? Posso, vou fazer meu jabá de novo, então. Então, por favor. Aproveitando o tempinho aqui, vou falar pra todo mundo ir lá no J-Wave. Pra ver nossos podcasts de anime, de drama, um comentário aí. E agora a gente tá com podcasts novos de cultura japonesa. A gente fala de Kikomori, de escola no Japão, geografia no Japão, e festivais. A gente vai ter vários pra falar só de cultura. Talvez a gente vai falar um pouco de língua japonesa assim, mas bem por cima, só pra falar que a língua japonesa tá tão estranha, maravilhinda, né? E também tem o meu canal do YouTube, SaskRKTV, que vai estar dando tô começando, de vez em quando eu faço vídeo mais de videogame. Falo sobre Street Fighter V, Pokémon e coisas assim, mas que vai ter novidades ainda. Boas novidades. Aí, pra quem for entrar no G-Wave, ó, eu tô lendo aqui o cosplayer disputa concurso de mídia. Agora eu fui ler o negócio, nossa, eu descobri que ela é da cidade que eu tava fazendo faculdade, cara. Sim, tô ativo pra caralho aí. É, ó. Então, caralho, o cara entra no G-Wave e não entra no Vortex, tá com velho. Eu entrei esses dias pra ver o clipe, caraca, do Deadpool. Eu entrei esses dias, ontem. Puta porra. Deadpool tá foda, hein? Caralho, o trailer do Deadpool tá do caralho, velho. Tá. Esse filme tá tão bom que eu acho que o filme não pode tá merda. Ou pode. Mano, é a Fox, cara. É a Fox, cara. O trailer foi tudo que tinha de bom, então. Segura a mão, que é a Fox. Se o filme for tão bom quanto o trailer, cara, eu disse o Ryan Reynolds pro Lanterna Verde. Mano, mas o filme tá. O trailer tá com tudo que eu esperava. Tem violência, tem as piadinhas dele, tem aquela coisa da quarta dimensão, que ele faz piada com sobre as coisas. É, você me deixa. Quebra a parede, fala com o público. Mas é que tá, será que a Fox vai. Ele zoa todo mundo no clipe. Ah, e aí que tá, será que a Fox vai abrir mão desse personagem pra ele não aparecer num X-Men? Não sei. Não, o Colosso apareceu na coisa, Colosso, né? Aparece, antes tem, então. Sim, então. Será que... Só tem a Marvel, com isso a Marvel já é. Não precisa matar o personagem, só basta fazer um filme, tipo, do Deadpool normal. Não, eu entendi. Se aparecer, ainda deixa quieto. Eu entendi o que eu quis dizer. Digo, no mesmo universo dos filmes dos X-Men. É que, cara, se ele aparece no mesmo universo do X-Men, ele não vai poder ser tão porra louca. Não, mas é que tá, eu tô falando. Tipo, o filme do Deadpool é mais 18, o X-Men não. É, então, mas bota um filme feito por Deadpool pras pessoas assistirem, sem, tipo, o filme Deadpool, mas ele aparece de vez em quando nos X-Men, só que você não precisa ter visto o filme Deadpool pra entender o que é o Deadpool. Ah, sim, mas... até porque o filme Deadpool não deve ter história direito. Agora, a minha pergunta é, eu tava me dando vontade, quais animações que tem o Deadpool? Porque eu fico triste com os quadrinhos, porque os quadrinhos quase não tem animação, né? É, a única que eu me lembro agora de cabeça é a do Hulk contra o Wolverine, que ele aparece como mercenário. Só que é isso. Ele aparece no Ultimate Spider-Man também. Isso que eu queria, do Ultimate Spider-Man. É um filme ou a série que eu vou ter que correr atrás? Não, é a série. Não? Mas eu quero só ver os episódios com o Deadpool. Ele aparece em alguns episódios? Ele aparece em um episódio só. Eu não lembro em qual, mas ele aparece. É o que um... Vai ter que assistir a série inteira pra achar. Eu já vi no YouTube umas cenas desse episódio. Então deve ser, talvez só deve ter aquilo, então. Acho que é da terceira ou da quarta, não lembro agora. É só isso que eu tenho de animação com o Deadpool. Mais nada. Não, cara, Deadpool é um personagem que a Marvel não gosta muito. Também porque ele é muito novo, né? É que ela não gosta, porque ele... Ele não se encaixa. A graça dele é ele tá meio fora do eixo, assim, dos heróis. Então faz só um seriado com ele, manda os outros heróis de merda. E põe no máximo o Spider-Man ali, porque o Spider-Man é mais Deadpool. Mas é por isso que eu acho que a Marvel faz muita cagada com o Deadpool. Porque ela quer colocar ele no mesmo universo, por exemplo, do X-Men, né? Acho que não combina, porque ele deveria ser um universo mais separado, né? Porque ele quebra, corta a parede. Deveria ser um universo só dele. Sim, deveria ser um universo só dele, mas não, a Marvel quer colocar ele no universo meio-meio. Deadverse. Cara. Sim, por isso que é complicado, cara. O jogo do Deadpool tem suas falhas, mas mesmo assim, é um jogo divertido, porque ele quebra, corta a parede. Eu já joguei, falaram tão mal que eu fiquei com medo de jogar. Tô esperando a PSN Plus dar de graça. Cara, eu só quero finalizar com uma coisa que o Alex mandou uma imagem e perfeita, cara. Ele mandou como Rock Lee, mas também serve pro ator japonês que o Sasuke queria pra ser o Sasuke. O Sasuke queria pra ser o Sasuke. Cara. Essa imagem é perfeita. Yuji do Bungie e Companhia, moleque. Puto Yuji, velho! Ele vai ficar jogando PlayStation, carigão, mano. O foda é que ele é muito baixinho, até pra fazer o Gai Sensei. O Yuji. É que ele ficou na imagem como o Gai Sensei por causa do moleque do carrossel, né? Que ficou com o Rock Lee. É, bota ele como Rock Lee, entendeu? Manda ele fazer essa baba mal feita do caralho aí e pronto, é perfeito. Fala pra ele parar de jogar PlayStation e ficar virado no Jiraiya. Yuji, queremos você no Vortex ainda, cara. Não sei pra quê, né? Mas... Eu achei o episódio do Homem-Aranha, tá? A segunda temporada, o 15º episódio. Aí, do caralho. Vocês dois têm alguma coisa pra falar ou não? Não. Foda-se, então. Não. Sasuke, brigadão, cara. É nóis que tá, cachorro. Então, até semana que vem, vocês vão se foda. Até semana que vem, acessem o G-Wave e o Vortex Nerd. Tchau. Tchau. Falou. O Jiraiya pronto pra atacar. Não se preocupe, não tem nada que você não vai gostar. Tô virado no Jiraiya, é só você e eu. Fique à vontade, depois me fala. Hoje eu tô virado no Jiraiya pronto pra atacar. Não se preocupe, não tem nada que você não vai gostar. Tô virado no Jiraiya, é só você e eu. Fique fique à vontade, depois me fala se se arrependeu. Isso é tudo, pessoal.